Mente, aumente. Ah, você... cadê? Puta, caralho, eu não acredito. Game Track Podcast. Começando a 48ª edição aqui no Game Track e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabza e o que acontece quando você esquenta um chefe de... Não! Não, não faz! Eu não manjei essa piada, mas enfim. Conta que eu não conheço. Qual é o chefe de Street Fighter que você esquenta que vira um de Final Fantasy? É o Seth Hot. Já não gostava dele agora. Deixa eu jogar. Eu sou o Javan e tô me perguntando até agora, quem chamou esse cara? Eu sou o Eric, tem um gato chamado Kate Sif. What? Eu tinha um gato chamado Kate Sif. Eu não tinha um gato. Mas você é gatinho, Javan. Ah, obrigado. Eu posso. Aqui é o Juninho e eu ficava 20 minutos assistindo Knights of the Round 4 vezes seguidas. Nossa senhora, Ciência, cara. Aqui é o Wesley Pires, com a voz impostada. Não, o Juninho e o Eric estão enjoados da minha cara. Não aguento mais. É, sai daqui, morre. Já deu, esse é o meu único assunto agora. É verdade. E aí, galera, aqui é o Excel, e pra mim o melhor Final Fantasy até hoje foi o Majora's Mask. Ô, é verdade. Lá vem você de novo. Aquele que é o Master Chief, né, da hora. É esse aí mesmo, muito cara, bom. O último que eu participei, você fez a mesma piada, velho. Não. O último eu falei que eu gostava de Zelda. Eu não falei do Majora's Mask. Tá bom. Mas tá o bom. Zelda tá no Super Mario, rapaz. Você errou tudo. Então, vamos dando... Não vamos dando nada. Você que tá sozinho. Então, galera, vamos dar continuidade aqui a uns trabalhos que a gente tá fazendo desde o episódio 14, né? Que é falar a respeito da trilha sonora da série Final Fantasy, né? Estamos fazendo desde o 14, não. Fizemos no 14 e até hoje não continuamos. A gente não tá trabalhando todo dia em cima disso. Não, mas você entendeu qual que é a proposta da minha frase. Não entendi, não. Não, eu entendi, desculpa. A gente fez dois episódios falando sobre os jogos anteriores ao Final Fantasy VII, né, que a gente vai falar hoje, sendo eles no episódio 14 e episódio 27. Então a gente vai falar a respeito do Final Fantasy VII, que exclusivamente dele nesse cast, sem falar de mais nenhum outro Final Fantasy, principalmente pela sua importância na época que foi lançado e também até os dias de hoje, as suas principais influências, músicas, história e muito mais após a leitura de e-mails. E a gente já volta. E 2, e 3, e 4, estamos começando os e-mails do Game Track, né, relativos ao último Game Track, o Game Track Live. Estou aqui com o Madruguinha. Oi, Madruguinha. Olá, quanto tempo, hein, rapaz? Sim. O pessoal que tá com saudade de você, cara, vamos deixar aqui já avisado o grande recado, né, dessa leitura de e-mails, que é que na próxima quarta-feira, que é dia 6... de junho, iremos fazer mais um Game Track Live a partir das 9. A gente vai linkar aqui, né? Só acompanhar o levelmais.com/live, né? A gente nesse dia 6 de junho de 2012, é bom, importante colocar a data, né? Senão o pessoal se perde. A gente vai estar lá com o Game Track Live, provavelmente o Madruguinha vai estar participando comigo lá, mais Fedekin, Snake, né? Um monte de gente que faz tempo que não participa aí. E a gente vai falar sobre o tema nostalgia, olha só que legal. Por que será, né? É claro, né? Madruga é o cara nostálgico do Level Mais, né? É só olhar pela coluna dele, né? O do fundo do console, você vê muita nostalgia. Não que seja boa, mas vê bastante coisa lá, né? Então vamos aqui, né, a leitura dos comentários que a gente teve, né, e-mails a gente não teve ainda. O pessoal ainda tá com, acho que tá com vergonha de mandar e-mail pra nós, mas eu não sei o que tá acontecendo. Só pra certificar que, caso vocês não saibam qual é o nosso e-mail, né, o nosso e-mail é o gametrack@levelmais.com. Então vamos começando aqui com o nosso primeiro comentário do Marcos Melo Corrêa, que o Madruga vai ler. Bom, comentário do Marcos Melo Corrêa, nosso querido desenhista oficial. Sim, sim. Muito massa o desenho que ele fez lá pro New Game, né? Pra quem não, ainda não sabe, eu tô no New Game, né? Então a gente falou lá no episódio número 8 sobre um jogo que ele diz que é uma mistura de vida de inseto com Tokusatsu. Muito foda. Haha, pela primeira vez, depois de algum tempo, abro o Chrome e vejo o Game Track. Bem no dia em que saiu. Vou ouvir, amigos. No mais, a seleção das músicas está muito boa. Sugestão, toque uma música do Bomberman um dia. Olha só, eu vou satisfazer o desejo do Marcos Manco Reva, até selecionar uma música de Bomberman pro próximo Game Track Live, né? Então uma das músicas que eu vou selecionar lá vai ser Bomberman. Só homenagem a você. Aí, falando aqui que Bomberman me fez perder o preconceito contra a música techno. Cara, música techno, dá pra... Você perdeu o preconceito escutando música de videogame, né, cara? Principalmente quando tem mistura com chip music, que fica muito maneira, né? Aham. Uhum. Até linkei ali pra ele uma música do jogo Sweet Might Force, uma coisa assim, que é a Jive Bolt. É muito interessante essa música, né? Eu vou deixar linkado aqui também. E sobre a periodicidade, né, a gente tá voltando ao normal. O último game track, que deveria ser de Mario Kart, ele acabou indo pros cuscuias, né? Teve uma conspiração de novo, porque é a segunda vez que a gente grava e é a segunda vez que se perde. Mas a gente tá voltando à normalidade aí. Cast de Final Fantasy VII aí, muito esperado por muita gente, está aí no ar, né? Nossa. Eu tô com muito medo do que o pessoal vai falar, mas enfim. Bom, vamos lá pro próximo comentário, né? O comentário do nosso amigo aí, Marcos Antônio Souza. Ele diz assim que Metal Gear Solid, né, foi uma das músicas que o Will Black Music escolheu lá no Game Track Live. Foi a primeira música dele, né? Ele diz que é uma série que deixa ele um pouco triste, né? Por não conseguir se adaptar à jogabilidade dele, né? Porque toda vez que ele, que alguém fala da série perto dele, ele fica totalmente empolgado. Eu também, cara, fico empolgado, mas quando eu vou olhar... assim, para eu jogar, né? Tem muito jogo assim que é legal você ouvir os outros falar, mas na prática não é tão divertido assim, né? Sim, cara, eu conheço mais gente que gosta de ouvir sobre Metal Gear do que propriamente jogar Metal Gear. Sim. E olha que tem bastante gente na equipe do Level Mais que joga pra caralho, assim. Mas acho que no geral o pessoal em si acho que gosta mais de assistir do que de jogar. Talvez pela complexidade da história, né? Que é bem elaborado. Querendo ou não, o Kojima, pelo menos a parte de história, ele fez um bom trabalho, né? Aham. Só pra complementar aqui, né? O Heitor Polidoro, né? Ele que... Vou deixar linkado aqui um vídeo. Lembra que ele tinha o maior barbão? Aham. Ele fez um vídeo tirando aquela barba, né? Porque era a barba que ele tinha deixado crescer em função do lançamento do Diablo 3, né? E quando lançou o jogo, ele prometeu tirar e tirou. Olha só que bacana, né? O link do vídeo vai estar aí no post pra vocês conferirem. Cara, é totalmente outra pessoa, né? Cara, mas, ele tá totalmente diferente, cara. Sim. E eu confesso, cara, que antes eu tinha um medo do cara, né? Tipo, barbudão, né? Que é aquele preconceito de sociedade, né? Você acaba sendo influenciado, o cara barbudão pode ser o cara mais gente boa do mundo, mas eu não sei porque eu vi o cara assim como... Eu tinha medo de falar com ele, eu falo, porra, esse cara vai brigar comigo aqui, sabe como que é, né? Tipo, terrorista, né? É, não tão assim, né? Mas enfim. E pra complementar aqui, né, durante a gravação, né, a gente falou que o Juninho e o Rubens iria fazer uma batalha de rap ao vivo, né? Vou ver se eu consigo encaixar na próxima gravação ao vivo lá no dia 6, né? Então, Madruga, algum pedido de game track aí pro futuro, só pra galera já ficar ansiosa, que você tem em mente? Um sobre os jogos de luta mais antigos, meio esquecidos, como Samurai Shodown, ou mesmo um sobre Metal Slug, cara. Que eu nunca vi ninguém fazer sobre Metal Slug. Mas Metal Slug, eu só lembro daquela música quando você conclui a missão e fica Mission Complete! Sabe como que é, né? Uh-huh. Mas é um bom tema, cara. Porque a gente pode fazer até um tematizado na empresa SNK, né? Porque lá na época do Neo Geo, etc., desses consoles um pouco mais esquecidos pelo povo, ela fazia toda a diferença, né? Pro público em si. Ah, sim, cara. A SNK era arcade e Neo Geo. Ponto. Sim. Era isso aí, né? E dominava, né? Igual a SEGA antigamente com jogos de arcade, né? Tinha muita coisa assim, por exemplo, arcade que eu digo, nesse caso, são aqueles arcades assim, com moto, skate, snowboard, sim, carro, sim, né? E fazia toda a diferença, né? É uma pena que essa fase, ela foi totalmente mudada, né? Principalmente acho pelo ambiente online, não tem mais aquela criança aí do pessoal de jogar assim, sabe? Mas sabe como que é, né? Bom, então, Madruga, finalizamos por aqui, né? Gostaria de agradecer novamente todos que comentaram, né? Se você não comentou ainda, tá esperando o quê? Comente no Game Track, a gente agradece de coração toda vez, né? Então, muito obrigado mesmo por todos que comentaram. Comente em outras colunas, né? Confira todo o nosso trabalho que a gente tem aqui na equipe do Leva Mais. Então, Madruga, brigadão. Vamos lá pro nosso cast aí, Final Fantasy, né? Aliás, pra quem não sabe, a gente já fez também dois episódios anteriores sobre a série Final Fantasy. O de número 15, eu falei 14 já durante o cast, mas é de número 15. 15, 14 é sobre Mega Man. O número 15 é os 4 primeiros jogos da série, e o número 27 sobre os 5 e os 6, né? Então eu vou linkar aqui também pra vocês escutarem. Então, galera, ficamos por aqui, vamos continuar com o cast e até mais! Até mais, pessoal! E não acaba aqui não, pera aqui, tem mais recadinhos pra passar aqui, recadinhos de última hora, né? Essa semana estou participando da 10ª edição do podcast Overkill, lá do Super Controle, né? Com o Eric Santos, que é o que tá participando aqui nesse podcast, junto com o Matheus Lima, né? Estou lá com esses dois lindos falando a respeito da eterna briga entre PC e consoles, né? Então confiram tudo que eu falei lá, as besteiras que eu falei, e comentem lá, né? E de último recado, antes de começar de fato aqui, que nessa quinta-feira vai começar uma série de streams que a gente vai estar fazendo a partir das 9 horas da noite, que toda semana a gente vai estar falando a respeito sobre algum tema em geral, assim, do mundo dos games, ou hoje a gente só vai aproveitar para falar sobre algumas notícias, né? Então a gente vai aproveitar agora, digamos, já que na semana que vem já tem a E3, né? A gente vai dar algumas especulações ou falar o que o pessoal já tá linkando como possíveis verdades, né? Mas a gente vai definir isso aí ao vivo, e participem lá, que quem tiver no chat lá na hora, a gente vai sortear um joguinho do Steam lá. A gente tem 4 jogos aqui, mas um deles para essa edição do live, né? Então, live. Então, a partir da quinta-feira que vem, né? No dia 31 de maio, a partir de 9 horas, no levamais.com/live, né? Então, continue convindo com o Cash. Beijo, coração, ouçam e comentem, por favor, comentem. E beijo, falou. Estamos de volta e vamos começar falando a respeito desse jogo aí, que acho que, na minha opinião, deve ser um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Ainda não sei o porquê, eu quero que vocês me expliquem. É isso que eu ia falar, agora me diz uma coisa, é muito importante esse negócio. Ó, mais importante é um termo muito errado. Eu digo assim, um dos mais conhecidos e um dos mais falados. Agora, mais importante é muita controvérsia aí. Ele é o mais notório. Não, cara, ele é um dos mais importantes, sim, claro. Por uma quantidade gigante de motivos, cara. Ah, a gente vai citar. Comece a enumerá-los, vamos lá, enumere-os. Ele é pioneiro em diversos aspectos de RPG 3D. Sim, foi um dos responsáveis por trazer os RPGs japoneses para os Estados Unidos, que já acontecia na era Super Nintendo, mas não era tão mainstream assim, com Final Fantasy VII, cara. Tipo, todo mundo conhecia, todo mundo tinha jogado, entendeu? Cara, tinha um cara de cabelo branco, quase até o pé, com a espada dobro o tamanho dele. Todo mundo queria esse jogo. A psicologia explica, cara, a atração das pessoas por esse jogo, essas espadas gigantes. Só tudo. Sim, sem contar que sem contar que o Matheus Lima resumiu bem o que eu acho que é o Final Fantasy VII. Ele foi o jogo de transição. E normalmente jogos de transição entre uma plataforma e outra, eles tendem a marcar. Sim, sem contar que ele foi um dos primeiros, outra, né? Não só de uma plataforma ou outra, como ele foi de transição dos Final Fantasy 2D para 3D, né? É. Ele ia fazer Buzz, querendo ou não. E só pra lembrar a galera, Matheus Lima, o nosso chapa querido lá do Super Controle. É bom falar porque tem gente que não conhece. Pô, que bom que vocês falaram, assim, porque senão eu não saberia quem era. Qual é que representa ele? Ah, então, ele foi lançado em 97, bem no começo do ano de 97 no Japão, e depois de alguns meses ele foi lançado nos Estados Unidos. É claro que de início o pessoal norte-americano não gostou muito do que recebeu, né, principalmente por muitos erros de tradução, né, tanto que a Square, depois do jogo mesmo ter sido lançado, ela corrigiu muito dos erros. Agora vai vir um erro de tradução aqui pro Brasil pra ver se vão ficar tanto tempo corrigindo. Aham. Mortal Kombat. Mortal Kombat tá aí, né? Pega minha camisola aqui, né? Ferro de tradução no Brasil vira piada, não vira correção. Mas o jogo Jutsu tá aí, né? Enfim, Tinha que falar. Tinha, né? Um beijo pro nosso amigo aí. Enfim, é bom lembrar aqui que o jogo ele saiu pra duas plataformas de início, né? Saiu pra PlayStation 1 e pra PC. PC lançou um ano depois, em 98. No... Engraçado que naquela época era os jogos dos CDs, né? No PlayStation 1 tinha 3 CDs e no PC tinha 4 CDs. Mas sem contar que tem uma curiosidade que, tipo, ele era pra ser feito pro Super Nintendo... Mas aí eles viram a capacidade, o que eles estavam fazendo, eles viram que o Super Nintendo não ia aguentar, aí ele passava, vamos passar pro 64, vamos. Sim. Só que o 64 também não tava suportando tudo que eles queriam fazer, e a Sony tava com uma mídia muito, quer dizer, que suportava bem mais recursos, além do negócio de áudio. Não só áudio, né, não só áudio. As outras especificações. Sim, sem contar que o cartucho é bem limitado. É. Aliás, foi nisso aí, no Final Fantasy VII em diante, que a franquia Final Fantasy saiu da Nintendo e foi pra Sony, definitivamente. Não, mas tinha aqueles esquemas do Final Fantasy VI pra Nintendo 64 também, não tinha? Ah, isso aí tinha, mas tipo, já tava o projeto do Chrono Trigger também, né? Eles queriam lançar os dois no mesmo plataforma, então... Ah, mas tinha até betas? Não, o beta existia, mas acabou, não foi pra frente, não. Cartucho sempre foi um pouquinho mais limitado, aí fudeu. Acaba sendo limitado mesmo, né, pela tecnologia. Então o Final Fantasy VII, ele chegou até mesmo pra ser o carro-chefe, né, do console PlayStation 1, né? É, ele e muitos jogos, né, que 97 foi o ano de muitos lançamentos também. Foi. Só não foi o ano capaz, porque foi 98, mas 97 é. Foi muita coisa da hora. Era uma prévia, né, cara, aliás, que tava vindo. Foi no final de 97 que saiu esse jogo? Não, ele lançou bem no começo do ano no Japão e no terceiro trimestre pros Estados Unidos. Ah, então não. Eu ia falar que foi ele que iniciou o ano cabalístico, mas... só queria atacar ali, né, a jogada. Ah, pra PC ele saiu em 98. É, então tá, aí, pode usar uma justificativa assim. É legal essa parada assim que hoje em dia, na verdade a gente pode considerar, principalmente os fanboys, né, da série, que quando tiveram suspeitas dos jogos mais atuais da franquia ser lançado no Xbox, a galera ficou toda fodida a cara. Não, vocês traíram o movimento, né? E por que a galera não reclamou na época quando saiu do Super Nintendo e veio pra Sony, né? Quem disse que não reclamou, cara? Eu reclamei. Como assim, não reclamou? Velho. Na época. Não, mas você não conta que você ia reclamar de qualquer maneira. Mas você nem jogava, velho. Sim, mas ó. Eu nem jogava nada, velho. Eu não jogava nada mesmo, né? Aquela eu época... falou do fundo, eu não jogava nada. Bom, não, vamos pular essa parte, vamos pra parte aqui que foi a recepção, né? Como a gente falou no início dessa discussão, é um jogo, assim, que ele foi muito influente pros jogos que viriam depois. Alguns elementos do jogo mesmo foram usados em exaustão por outros jogos, tanto a questão de narrativa mesmo que ele aborda em si, né? Não que nos jogos anteriores da série não tinha uma narrativa tão assim, mas toda essa pegada, digamos, querendo ou não, tem uma pegada anime, não tem uma pegada tipo meio parecido com anime assim? Sim. A grande maioria dos jogos japoneses, né, cara? Na franquia Final Fantasy foi a partir desse que foi, que acho que foi aí que o Tetsuya Nomura pegou o design dos personagens. É verdade. O Amano saiu entre eles. Não só isso, cara. A própria evolução dos games permitiu que a partir desse tivesse uma maior caracterização, porque anteriormente vamos combinar que os pixels não ajudavam. Tinha, mas é, antes, mesmo assim, o estilo do Amano e do Nomura é bem diferente, assim. O Amano não pensava em botar espada gigante num cara nem fudendo. Isso foi o Nomura que fez. Sim, porque o Nomura é bem mais super deformed, né, desde o início. É, exato. Mas o Nomura é bem mais viado, cara. Lógico que ia sair isso. Espada gigante era o sonho dele, cara. Ele queria pôr em todo personagem. Total. Até no rabo. Cadê? Assim, Final Fantasy já é genial a forma como eles conseguem fazer aqueles bonequinhos com pouquíssimo pixel exteriorizar um sentimento, sabe? Faz tudo pelo movimento e você vê aquilo no 6 já é fantástico. No 7, eu não sei como que eles conseguem fazer aquilo, sabe? Tipo, você olha pra aquele personagem tudo deformado, cabeçudo, com a mão gigante, mas você consegue entender mais ou menos a emoção que ele tá tentando expressar ali. É, porque, mas era bem característico, né? Porque quando eles usavam muito as mãos, o Claude, quando você grava a mão na cabeça, ele botava a mão, joelhava e ficava tremendo. Tremia estranho. Aí você percebia que era o CD que tava travado, né? Era meio Power Rangers, né, cara? Como é verdade. Como expressões muito elaboradas, o cara tinha que se expressar com o corpo. Né? Tipo, sorria, aí mexia a mão, né? Justamente. Mas não mudou muito dos outros Final Fantasy, que você não conseguia ver o rosto de ninguém, né, até o Final Fantasy X, né? Era questão mais de gesticulação do que mesmo a parte de narração, né? Tipo, não tinha nada dublado ali, nada nesse esquema, né? É tipo, aí colocou os CGs no Final Fantasy mesmo, né? Nos outros tinha algumas animações em anime, ou então negócio 2D, mas nesses veio tanto o CG, o filminho, quanto o cenário que você interagia com ele e de repente o cenário se mexia. Uhum. Tipo, como exemplo, aquele elevador que te leva lá pra Gold Saucer, que tipo é parado, mas ele se mexia. É um dos lugares que eu visitaria de verdade se existisse. Eu só não visitaria o dono dele, mas... E é interessante lembrar também que esse jogo tem muita referência à cultura pop, né, cara? Tem muita Quase coisa nada, ali. Quase nada, imagine. É. Quanto à avaliação que ele teve, né, assim que saiu, muitos dos famosos sites aí... deram notas quase unânimes pra ele, né? Por exemplo, a IGN e a GameSpot deram 9.5. O ANAP e Game Pro deram nota máxima. Então, ele tá no ranking do Metacritic 92 de 100, né? E ele... Até tem um dado que eu não lembro exatamente de onde, que ele é o segundo jogo mais importante, lembrado por importante da história, né? Só perdendo pra Ocarina of Time. É justificado. Nessa hora que eu imaginava que você tava falando assim, chupa essa! Mas ele não falou, né? Perdeu a oportunidade. Chupa essa! Alguém... Eu não vou me desgastar falando essas coisas nesse cast, saca? Deixa quieto. Pra mim, quem tinha que chupar, foi uma final fantasy, mas enfim. É, Maia, deixa quieto. É, isso aí. Falou muito bem falado. Eu só ia pontificar assim, que tipo, pra um jogo que foi divisor de águas, esse pode dizer que foi divisor de águas, por aí em aspectos. Foi uma boa... Sim. Foi uma boa nota, sem contar que tipo, sei lá, um monte de gente que comprou o PS1, comprou os 3, 4 CDs rindo. Assim. Eu comprei o PlayStation por causa dele. Aí, depois ó, que eu fui conhecer os outros jogos. eu acho que... Ah, se for organizar pelo número de vendas dele, provavelmente ele foi um dos videogames que mais vendeu o PlayStation 1. Eu não sei se eu posso falar isso, mas ele era o único jogo original de PlayStation 1 que eu tinha. Olha, muito bonito. Olha só. O jogo, né, ele, a data atual, ele vendeu mais de 10 milhões de cópias, né, originais, nada de Pirate Bay da vida. Teve um final de semana, bem na época do lançamento, que ele chegou a vender só nesse final de semana 2 milhões, quase 3 milhões, 2,8 Cara, milhões. Mas tem que pensar que é tipo 2,8 milhões numa época que não Sim, bem isso coisa mesmo. Online. Tu comprava Exato, só né? na carne, só então é muita coisa. Na carne, não no açougue, me viu? não tinha o negócio do share, aqui, share pra todo mundo, né, distribuição não, digital tão fácil. E também, a época, você tinha que imaginar que sim, que na época que você tinha de divulgação disso, principalmente em outros locais fora de Japão e Estados Unidos, sim. Exato. Que era tudo maioria boca a boca e poucas pessoas vinham de revista de fato, né? Mas tinha até um número considerável de revistas na época, e por número considerável, entendo, tipo, 5. É. Mas pouca gente de fato comprava e lia as matérias mesmo, né? Queria mais ler a revista atrás de macete de jogo e não. Detonado, né? E não de reviews e afins mesmo. Então é bem isso aí mesmo. A divulgação foi complicada na época, bem diferente do que é hoje, né? A famosa época que o pessoal comprava ele em japonês e pegava a revista inteira pra zerar. Esse e o Final Fantasy VIII foram alvos disso pra japonês. Eu acho que ele atraiu bastante público, assim, além do público tradicional dos Final Fantasy antigos, que já acompanhava, né? Porque ele tem um visual mais dark, né, cara? Uma coisa mais moderna, assim, mais, sei lá, mais radical, assim. Né? Mas é a questão da cultura pop, né? É mais pós-apocalíptico, né? Aham, sim, mas ele é bem mais pós-apocalíptico, ele é bem mais steampunk. Herdou muita coisa do 6. Ele acaba puxando bastante referência dos jogos anteriores, né? Tem alguns elementos que são repetidos ali, então isso aí a gente vai discutir um pouco mais, né, na parte de elementos de jogabilidade. Então, vamos fazer uma pausa aqui, né, enquanto a nossa discussão aqui, a gente falou da recepção, falamos a respeito também das críticas, né, que teve por vários avaliadores por aí no mundo. Então vamos começando com a nossa primeira música aqui no Game Track, e eu vou aproveitar aqui que é um rapaz aí que participou há muito tempo atrás, o Eric Santos, participou no último Game Track mesmo, que a gente falou Final Fantasy 5 e 6. Fale a respeito da sua música de hoje. Pois é, né, cara, eu participei do 5 e 6, agora do 7, agora, como eu falei, eu só volto pra participar do 8, cara. eu vou chamar pra você falar, ó, semana que vem eu vou gravar sobre um Zelda, tá? Eu não chamo mais o Eric, esquece, tá? Nossa, velho. Final Fantasy 14, Zelda Worst Nightmare. Mas não, então, cara, a música que eu escolhi é de uma cena muito foda, cara, que é quando quando o Cloud e o pessoal lá estão escapando dos headquarters da Shinra, né? De moto, cara, que é a cena mais da hora, na minha opinião, é uma das CGs mais da horas do jogo. E até a mesma moto que depois a gente virou ícone, né, do Cloud, até no Advent Children, o filme que a gente vai falar depois, tem ele com a moto também, tipo, bem estilo, bem radical, tá? E a música tem essa pegada bem acelerada, bem de fuga mesmo, daqueles momentos críticos, assim. E o nome da música é Crazy Motorcycle Chase, ou seja, já diz bem o que tá acontecendo na cena. A corrida louca de bicicleta. Mano, altas confusões. Não tenho certeza, cara, mas eu acho que ela também é do Nobu Uematsu, né? Ele é, toda ela. Inteira, né? Toda ela é do Nobu Uematsu, cara. Então, genial, né? Genial como tudo que ele faz, então toca aí. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir uma coisa. Ô, qualquer coisa, pera aí, uma coisa, pera aí. Pera, antes de qualquer coisa, eu queria pedir uma coisa. Fala. Até qual momento das suas vidas vocês pararam de chamar Cloud de Cloud? É, nunca, velho. Eu ainda chamo de Cloud. Não, eu sempre chamo... Hoje eu chamo de Cloud. Você sempre chamou ele de Cloud, Eric? É, não. Isso me lembra história que, tipo, a menina tá fazendo cosplay de Final Fantasy e o menino foi falar Cloud perto dela e ele cuspiu na cara dela. Nossa, esquece. True story. Isso aconteceu. É do Cloud, saca? Depois ele pegou ela. Fim da história. É nada melhor que papar dentro da boca dela aí depois. Sim. Ah, a música que eu escolhi é a primeira música que toca no jogo. É, na abertura, assim, vai aparecer logo, toca uma musiquinha ali. Mais ou menos. Na verdade, não é a primeira, mas é a primeira música que toca depois de você apertar o New Game, né? Sim. Aí você aperta o Gabriel, o Michel, aperta todo mundo lá. Ah, fuck! Cara, assim, ai, meu Deus, já... que piadinha boa. Enfim, é quando você inicia o jogo, né, aparece. É uma música... Ela cresce junto com a CG, enquanto a CG... Aliás, esse é o jogo que popularizou as CGs em jogos de RPG, né? Mas querendo ou não, cara, as CGs eram muito temidas por quem jogava os jogos falsificados. Era sempre nelas que travavam. É, isso é verdade. True story, Javan? Claro. Então, a música que eu escolhi vai ser Opening Theme, Bombing Mission, que é a música que toca no começo do jogo. E como eu disse antes, é uma música que cresce... com a CG, enquanto a CG começa a desenvolver, mostrar mais a história, mostrar mais o paradeiro do Cloud, essas coisas do tipo, a música começa a ficar mais rápida e tensa. Enfim, toca aí. We'll be right back. O começo do jogo mesmo, além da CG que rola opening tem Bombing Mission, você acompanha o protagonista, o Cloud, junto com algumas outras pessoas. Eles estão com a missão de destruir o prédio, um dos reatores macro da Shinra. O planeta, uma explicação rápida, o planeta ele tem uma espécie de energia chamada Life Stream. E a Shinra, ela produz eletricidade sugando os recursos da Terra. A Life Stream é como se fosse uma energia que saísse dos seres vivos, né? É tipo Life Force, né? Fala. Exato. Assim. Força da vida, novela. É não vida. Que saísse, mas uma energia que dá vida. Sustância pros seres vivos. É, exato. Sustância, exatamente. É como se fosse força... sustância. É. Você comparou. Você acabou de comparar o cara a um prato de feijão. É. Simplificando no máximo, seria a força vital das pessoas. É, aí eles convertem isso pra outra forma de energia chamada macro mesmo. E de início, o Bart, ele quer destruir porque ele. O Bart é um dos personagens, ele não quer. Ele não gosta do que a Shinra faz, ele tá revoltado, tipo, problemas ambientais. E o Cloud só tá ali como um mega mercenário, vou fazer meu serviço e vou embora. É bem dessa. E eles fazem o serviço, né, só que eles se separam, e aí depois, quando o Cloud se separa, que ele começa a conhecer outras pessoas, como a Tifa, a Erit. Mas, tipo, a história em si não é só sobre a Shinra, depois... Bem no começo, sim, ele tem um uniforme que é bem parecido com os guardas de lá, né, ele era dos guardas de lá também? Sim, ele era da Soldier. Era a força especial deles. É, ele era o funcionário da. Ele era o Bop, ele era um dos Bop lá. Sim, tapa na cara, pé na porta. Oi? Bop. Ah, inclusive, isso é um plot também que rola, porque o Cloud, ele lembra de memórias dele, só que na real não são memórias dele. Ele lembra das memórias do mestre dele, que esse sim foi um Soldier. O Cloud foi só um, tipo, um segunda classe de Soldier. Sim. Mas. É. Ele perde memória e tal. E também... Ele só ficou forte do jeito que ele é por causa da extrema... ele ficou muito tempo exposto ao Mako, exato. É, tem isso também. Além... É uma bichona, né? Mutante, cara. Ele é um semi-mutante, se for dizer. Ele é quase um Capitão América. e ele tem pouca testosterona, vale sempre ressaltar. É. Mas uma das plots também que acontece nesse meio tempo é que descobrem que um soldier que tinha se dado como morto, que era o melhor soldier que a Shinra tinha. Qual era o nome dele? Sephiroth, eu tinha que fazer isso. O Sephiroth, ou Sephiroth, qualquer coisa, foda-se a pronúncia, ele estava vivo e estava lutando contra o pessoal da Shinra, com um negócio de vingança e querendo trazer a mãe dele, entre aspas, de volta. Tipo, agindo em nome da mãe dele, que até no momento a gente não sabe quem é. É, na verdade, você não sabe nem as intenções dele, né? Você só sabe que todo mundo morre de medo dele, que o cara tá vindo e tá acabando com tudo. E que ele é muito foda. Que ele já foi um cara bom e lendário, que todo mundo respeitou, né? Mas... É, não, ele ainda se torna o lendário da época, né? Ele é tipo o Pelé da Soldier, sabe? Só que ele é mau. É tipo eu mataria a Ares, entende? Aliás, é nisso, a gente falou da Ares. O Sephiroth, uma das missões dele é tipo procurar a Black Matéria. Aliás, matéria é outra forma de energia que... A Shinra consegue... Não, a matéria é uma forma... Isso, é a forma natural de macro solidificado. E enquanto o Sephiroth quer pegar a Black Matéria pra fazer, tipo, o mundo renascer de novo, pra, tipo, o Lifestream reconstruir o mundo, a Ares é a única que pode invocar a White Matéria, Matéria Holy. É porque ele já meio percebeu assim, ah, esse mundo já tá indo pro caralho, que tal dar um reboot nele, né? É, todos querem se tornarem deuses, né? A pira dele quer saber? Cansei da gerência, vou fechar esse negócio e eu que mando essa porra agora. Aí tá lá na Terra, né? Gaia, sobre nova direção. É aquela pira, né? O Sephiroth sempre fala pra todo mundo: eu nasci pra ser chefe. Que essa voz de combate, nasci pra ser chefe, mano. Ele falou: ó, espada minha é maior que de todo mundo, eu comando essa merda. Guardinho, caralho, meu nome é Sephiroth, né? Mas assim. É isso aí. É por isso que ele fica puto com o Cloud, cara. O tamanho da espada deles é rival uma da outra. É. O Sephiroth, ele gosta do Cloud, né? Ele é meio apaixonado. Ele tem, tipo, uma atração de espadas, assim. Ele gosta de gente. Espada grande e cabelo estranho. Uma coisa que vale ser ressaltado aqui é a quantidade de personagens carismáticos por metro quadrado que esse jogo possui, né? É, eles são quadradinhos. É verdade. É, são quadradinhos, justamente. Polígono quadrado. É que era começar a geração, né, do 3D, sabe como que é, né? Mas enfim, A quantidade de personagens que tem, cara, que são personagens que são sempre falados, assim, por exemplo, o Vicente e a Tifa mesmo, são personagens assim que são, que o pessoal não lembra só do principal, né, do Cláudio. É, eu queria falar. Nem só os personagens principais, né, tem muito personagem secundário, tem, eu lembro bastante do Bugenhagen, sabe? Tem muita gente que entra na história de vez em quando e o cara fica marcado, sabe? Você lembra de bastante personagens. São caras que, assim, eles nem têm fotinha deles, não tem ideia como é o rosto verdadeiro deles. Você só sabe como é o rosto dele com quadrados. O trabalho foi bem feito em personalidade, mesmo nessas partes pequenas, né? Por isso que marca tanto a gente. Os caras se deram um trabalho tão grande com os personagens, até os que têm a menor participação, que a gente fica besta de olhar assim e falar, cara, que personagem foda. Sim, o Rojo, cara. E o design deles, cara. O design é muito bem feito. Tetsuro Nomura lá, né? Ele caprichou, né? Pelo menos dessa vez. Não, nessa foi. Não, sei contar que, tipo, os personagens, assim como no 6, eles também são divididos em classes também, né? Digamos assim, cada um incorpora a próxima classe. Tipo, a Tifa é a Brawler, tipo, a monge que luta com as mãos. A Eris é a White Mage, que morre no primeiro CD, mas, enfim. Quem não sabe dessa aí, puta que pariu, né? O Cid, mais um Cid, inclusive. O Cid é o Dragon, Lancer, né? Que, e o Cid também, ele é dono da Warship do planeta, algo assim. Então, o cara que seria uma nova classe, acho que ia ser o Vincent, né? Porque ele é meio Gunslinger e ele é meio, tipo, sei lá. Ele é transmorfo também. Ele é semi-Red Mage também, é verdade. O Vincent é secreto. O pessoal vê ele no Advent Shield e pensa que ele tá incluso. Eu também pensava que tava incluso, não sabia que era secreto. É, você tem que fazer mó tretas pra pegar ele. Tanto o Vincent quanto a Yuffie são personagens secretos. Mas a Yuffie é mais fácil de pegar, né? Ela é só você lutar em floresta lá perto de Wutai, que beleza. O Vincent é tão pau d'ouro que ele podia chutar o Cloud e virar o novo principal fácil. Mas ele fez isso com... Ele teve um jogo só dele, né? Posteriormente, mas no 7 mesmo ele poderia ser o grande cara a enfrentar o Sephiroth e ia ficar muito mais massa. Eu discordo, eu acho que o Vincent não poderia substituir o Cloud porque a motivação do Vincent é uma merda. Foda-se. Ele é melhor que o Cloud em todos os sentidos. Cada 3 linhas que ele fala, Lucrécia, não sei o que, Lucrécia, fala de novo Lucrécia. Aliás, Lucrécia é a mãe do Sephiroth, spoiler gigante. É a mulher que ele queria pegar. É mesmo? Isso eu não sabia, cara. Não que nome de baranga, cara. Caraca, isso explica no de Geoff Serbis lá, tipo... o Sephiroth é filho da Lucrécia e do Rojo. Lucrécia, não é Lucrécia, tipo, Valdirene, né? São um coisa assim. Lucrécia. Esses dias eu tava no meu trabalho assim, aí eu recebi uma ligação. A mulher, oi, aqui é Valdirene, eu posso falar com o André? Falei, Valdirene? Que história é essa? E só confirmando, viu? E a informação é verdadeira, viu? O professor Rojo, que tá no Final Fantasy, e a Lucrécia são os pais do Sephiroth. Inclusive, ele, esse é um dos motivos do Sephiroth ficar revoltado, porque foi alvo de uma experiência do próprio Rojo. Aí ele fala, tipo, que é só uma experiência. Nossa, então o Vincent ia ser pai do Sephiroth? Quase! É verdade. É por isso que ele fica desculpando, meu Deus, was my fault, com essas coisas. Aí, ó, você acabou de arrumar uma motivação muito melhor que a do Cloud pra ele matar o Sephiroth. Você não é meu filho. Podia ser meu filho, né? O Cloud, ele fica tão tipo, eu não posso proteger ninguém. Daí ele protege todo mundo, é retórico, é muito escroto isso, eu odeio. Ele tem alto paladino, sabe? Alto paladino. Não, ele tem o poder especial protagonista. Ele é o cara com a autoestima mais baixa de toda a história. É o Skull, cara. Não. Não, o Skull tem muito mais autoestima que o Cloud, cara. O Skull pelo menos pega alguém, cara. É verdade. Argumento válido, Eric. O Cloud nem isso, cara. O Cloud fica lá babando na Eris, nem nada. Aí ela morre e ele fica lá, ela morreu. Morreu, eu amava tanto. Agora tem coragem de falar, né? Aí o jogo fica só baseado nisso. Meu Deus, eu tô fora. Fudeu o cu da macaca. O Skull só não pega a Rinoa, como ele também, ele é egoísta pra caralho. Então, tipo, ele tem uma autoestima. Galera, só vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Final Fantasy 7. Só pra gente, se não a gente pegar, comparar personagens de um do outro, eu vou entrar com o Kefka aqui, vocês estão fodidos. Não, eu ia falar só uma curiosidade sobre a história, é que no script original não tinha nada a ver com essa história que a gente discutiu, nem com esses personagens, tá ligado? Então manda cancelar o cast, vamos gravar outro tema. O protagonista ia ser um detetive chamado Joe, e ia ser... Cara, é uma coisa nada a ver, velho. Prossegue que tá me interessando. O nome dele é Joe e ele faz o quê? Não, o script original é do Sakaguchi, né? Que dirigiu todos os jogos anteriores. Sim, ele ia se chamar Joe e ele ia fazer o quê? É um detetive Joe que estava, tipo, em busca de outros personagens e tal. Assim, era uma história de detetive, cara. Não tinha nada a ver. Olha com... Olha aí, velho. Ia ser muito mais massa. Por que que não fez assim? Oh, mas um negócio interessante que eu já li da história do 7 é que inicialmente a Iris não ia morrer. Só que durante a produção do jogo, morreu um parente de alguém lá e eles colocaram isso no Final Fantasy 7. Sim. Ah, agora se morrer parente de alguém, vamos ter que começar a matar personagem de jogo? Então vamos começar a matar uma galera aí, ó. Ele achou que era um negócio que, sabe, ficou, pesou muito pra ele e ele queria... passar isso pros jogadores, sabe? Poder... Egoísta, cara. Sabe o que é pesar pra ele? A minha mão na cara dele. Aí mostra pros filhos do cara, tipo, olha, tá vendo? Isso aqui foi uma representação da morte do seu pai. Mostra enfiando a faca nas costas, tipo. A gente tá falando do Claude, apesar das motivações do Claude demorarem a se vingar, muita coisa ali gira ao redor dele. Por exemplo, a própria perca de memória dele, que culmina com a história do Zack, que também culmina em como o Sephiroth foi dado como morto, porque foi o Claude que matou no fim das contas. Algumas outras histórias paralelas, tipo da própria Tifa e a motivação dela querer lutar. Quais coisas giram paralelas? Não, pior que tem. Inclusive a própria Shinra mesmo e a fundação. E outras pessoas. Lá. Tudo mas, gira ao redor do Cláudio. Mas assim, tipo, voltando agora mais ou menos à ideia principal, né? Que pelo menos eu conheço porque é uma coisa bem comum, assim, que no final dos contos a história, ela meio que converge pela motivação do Sephiroth, né? Sim. Porque a história tem toda a parte dos personagens, suas motivações, mas tudo... acaba se focando no Sephiroth, e ele tem uma motivação meio estranha, né? Que é acabar com o mundo, atraindo um meteoro, né? Alguma coisa assim. É a Black Matéria. Meteor. Não. Porque assim, o que aconteceu é que há muito, muito, muito tempo atrás caiu um asteroide na Terra que tinha essa forma de vida que é a Gênova. E a Shinra começou a explorar essa forma de vida, e uma das maneiras que ela pesquisou foi misturar com seres humanos, e o Sephiroth foi um desses produtos, né? Tanto ele quanto o Cloud. E o que o Sephiroth descobriu, né, que ele considera a Gênova a mãe dele, e ele quer trazer a Gênova à vida. Só que pra fazer isso, ele precisa destruir o planeta. Exato. Sim, coisa assim. Simples, né? A motivação principal dele, pelo que eu vi de relatos de muitos jogadores, a galera pensa que a princípio de início é uma loucura, né? Mas ao longo do jogo você vai meio que até simpatizando com a proposta que ele tá aplicando, né? Simpatizando? Yeah, isso tem um nome, cara. Síndrome de Estocolmo. Perfeito. Quando você simpatiza com seu agressor, cara. Sem contar que, tipo, se eu não me engano, com a destruição do planeta, ele quer... O Sephiroth quer ir lá pro centro do Lifestream e se reconstruir com o planeta, pra ele se tornar o planeta, sabe? Tipo uma entidade. Sim. Aí ele vira o Capitão Planeta, né? Algo assim. Mas o Sephiroth, ele tinha uma relação com o Cloud meio Coringa Batman, né? Porque, assim, é, porque o Cloud que matou ele, entre aspas, né? Mas ele meio que não quer matar o Cloud, né? Ele quer... Ele quer tipo... o Cloud junto com ele. Ele não quer o tempo, né? Mas ele não quer o Cloud babaca, ele quer, tipo, o Cloud acorde. Ele tem uma relação muito vai-vem, assim. E o Cloud nunca... O Cloud sempre parece que tá envergonhado quando o Sephiroth tá, sabe? Tipo, ele tá bravo, só que ele não sabe o que fazer. O Cloud... Aquele que tá bravo e olha e fica olhando pro chão, né? Não vou olhar pra sua cara. Eu acho que a relação deles é muito irmão mais velho e irmão mais novo, sabe? Isso, exatamente. Se alguém te bater, eu vou bater no cara. É bem por aí. É complexo. Bom, agora só abordando uma questão aqui que é importante lembrar, né? Que são os elementos de jogabilidade são aplicados a esse jogo, né? Tanto que nesse jogo, pelo fato de a gente ter falado já bastante das CGs, né? São os summons, né? Que são bem lembrados desde sempre por causa de Final Fantasy VII, né? Eu acho que o mais importante ainda é citar primeiro as matérias, né? As matérias, cara. É o esquema mais genial do jogo, são as matérias. Então, começa com física, química... É porque as matérias que ela permite tudo que você pode customizar no seu jogador, tanto as habilidades como steel, quanto as magias, quanto os próprios summons, a partir das matérias que você pode invocar. As categorias são divididas por cores, né? Sim, que isso. É verde, vermelho, amarelo, azul e roxa. Quando eu falei que eu ficava 20 minutos assistindo Knights of the Round, é porque eu combinava o W Summon com o Quadra Magic com o Knights of the Round, alguma coisa assim. E aí ele aparecia 4 vezes seguidas, dava mais ou menos 15 minutos de invocação e não podia passar. Knights of the Round é a invocação mais forte. Dá Quadra Magic com summon. É meio absurdo, né? E tanto que que alguma dessas matérias mesmo que você tem no jogo, você pode customizar, entre aspas, em suas armas, né? Então, são algumas coisas que você entra ali. Não são só suas armas, são as equipes, né? É, de fato. Tem um espaço para as matérias. Agora a minha pergunta de noob do cast é... O que são as weapons que tanto se falam em Final Fantasy que eu não sei até hoje? Cara. Não sei, desculpa. São incorporação, são assim, a personificação do que é ser um chefe de jogo, sabe? Eu acho que os weapons são... Eles acertaram muito, assim. Tipo, eles são um desafio, são muito difíceis. Não basta você estar no level 99 pra matar eles. Você precisa ter uma estratégia muito foda pra matar. E eles não são obrigatórios, sabe? Ah, se não quiser, então, são sidequests ali. Algumas. Mas no contexto do jogo, as weapons, elas servem para proteger o planeta quando o planeta tá prestes a ruir. Isso é a defesa do planeta, essa é o negócio. Ah, então, daí, assim, o Cloud e a turma dele querem salvar o planeta, vamos destruir umas weapons, só pra treinar, né? Nada, dá nada. Algumas weapons são obrigatórias. Foi ele uma ameaça, sabe? Então, o que ameaça? São seres humanos, então vamos destruir todos e... Na realidade deles, televisão não era muito popular, né, cara? Eles tinham que arrumar alguma coisa pra fazer. É tipo aquela ideia, assim, de você ser um mestre de RPG, você cria aquela história foda, aí no meio da aventura a galera tá matando coelho, assim, no meio da floresta, né? Só pra treinar aqui um pouquinho. Cara, ridículo. Cara, a função das weapons, na verdade, é você derrotar elas e depois ficar contando pra todos os amiguinhos que você derrotou, tá ligado? Exatamente. Ó, eu consegui, você não conseguiu. Eu matei a Emerald Weapon, você não, lá. Tipo, bem isso, velho. Aliás, a Emerald Weapon e a Ruby Weapon foi os mitos, né, do PS1, né, da época do PS, do Final Fantasy. Ruby Weapon é legendário, cara. Nossa, legendário. Nem existe falar. Eu me lembro a primeira vez que eu derrotei. Eu consegui derrotar todos. Olha. Mas deu trabalho, cara. Nossa. É falar que dá medo ver aquela merda lá da Emerald Weapon. Ela fica debaixo d'água. Aí você tá nadando com seu submarino todo feliz, aí vem um trem verde lá e tipo, marcha ré. Pensa. Agora dá pra falar sobre os summons, né? Tem os normais mesmo, né? Tipo, Ramon, Wither, Shiva. E tem alguns outros, Knights of the Round. Tem algum outro não usual que não tinha nas outras, além do Knights of the Round? Eu não lembro de cabeça. Mas são vários, assim, que acabam sendo referenciados em praticamente toda a série, né? São representados depois de... Eles viram em animados agora, né? Então é por isso, eles viram animados. Antes era um spritezinho que chegava e fazia uma animação de magia, assim, no 6, né? Até no 5 ainda tinha, mas era bem simples, né? No 6, no 7 que começou essa coisa de... Pokémon era da vida, praticamente... Né? O Sumo era quase uma CG, cara. Era uma animação gigante, assim, era muito da hora. Era muito massa, né, cara? Sim, isso era. Sim, com certeza. Era, sim. Era muito bem feito. Eu lembro até hoje do Bahamut Zero explodindo o mundo, sabe? Às vezes quando você podia fazer qualquer coisa, você não tinha uma preferência sobre ação, você terminava escolhendo um summon só pra... cara, eu curto ver esse summon. Exato. Era pra, tipo, comprar pão ali do lado da esquina, né? Vamos ali comprar. Mas no Final Fantasy 7, 9, nos outros... É mais útil usar summon. No Final Fantasy VIII que você usava pra ir na esquina comprar pão. Você usava Jeff pra tudo no 8. Só perdia tempo, que era inútil. Não sei quanto é que você via em 3D o modelinho do Ramu, do Ifrit e tal. Então isso aí já era... Assim como ver em 3D qualquer fucking shit que tinha lá. Foi no 7 que eles começaram a dar 200 digivoluções pro Bahamut, não foi? Foi lá. Sim, foi Bahamut Zero. Que começou. Tinha o Bahamut, tinha o Bahamut Zero e tinha mais um, né? É o 3. Bahamut. Neo Bahamut. Bahamut. Aí tinha o Bahamut Metal Grimmon, né? Enfim. Eles até botaram o Bahamut Sim lá no Advent Children, assim, né? Mas acaba sendo primeiramente questão de curiosidade pra você ver o modelo do Summon que você tinha em jogos anteriores, em modelo 3D, em animados, assim. E depois, como o Síndrome de Stockholm, já referenciado pelo Eric, a galera acabou gostando e é uma coisa que tem que se manter séria, né? Tipo, que é a peculiar da série. Até hoje tem. Bem, então vamos agora pra mais um intervalo aqui com mais musiquinhas, né? Então vamos começando aqui com a música do Wesley Pires, olha só. Yeah, sou eu. Como eu já tinha falado algumas vezes, o Juninho tava nelas, inclusive, é foda. Peraí, onde vocês participaram? Conta aí pra galera. Dois casts do Super Controle, foi, Juninho, que o Six tava hosteando. Aí numa dessas eu falei, assim, dos temas de mapa, que os temas de mapa, eles trazem muita depressão, mas trazem... É uma depressão, assim, que te motiva a andar pra frente. E é uma depressão épica, digamos assim. A música que eu escolhi é a música que toca a partir do terceiro CD, e ela vira música de mapa mesmo. Porque na plot o Sephiroth tá numa caverna muito ao norte do continente, você tem que ir lá. E esse é o nome da música, inclusive. The Great North Cave. Toca um teminha bem darkzinho lá. É o que aí, né, véi? Cai na pau depressão. Na caixa. É, pau do Cloud. Pau do Cloud. Então, a música que eu escolhi, eu não lembro exatamente onde ela toca, cara. Eu acho que era em Monte Corel, logo depois de sair de Costa del Sol. Mas... Tá, repete. Eu vou falar de novo. Repete a partir de onde? Repete desde o começo, porque travou bastante aqui pra mim. Aqui é o Juninho e eu já assisti. Caralho, desde o início. Não é tanto assim. Caralho. Então, a música que eu escolhi é a Holding My Thoughts in My Heart. Que eu não lembro exatamente onde toca. Eu lembro, mas... Peraí. Você quis dizer Holding My Thoughts in My Heart? Holding My Thoughts in My Heart. É porque eu falo com sotaque dinamarquês. Depois me zoa porque eu falei Cloud. E eu acho que ela toca logo depois que você saia de Costa del Sol, que também tem uma música muito boa. Mas foi a primeira música do Final Fantasy VII que eu gravei, que eu separei do jogo pra ouvir fora do jogo, né? Depois eu acabei pegando a trilha toda pra ouvir. Nem tem muito o que falar, cara. É uma música linda. Pra mim é a melhor música do jogo. E eu não quero ouvir a opinião de vocês, porque essa é a minha música preferida do jogo. A gente vai entrar numa discussão enorme e toca. Sim, eu acho que não é. Conte-me mais sobre isso, né? Falou o Eric Wonka aqui agora. Oh, God. Então, pau na mesa aí, toca a música. Thank you. então, é como vocês já perceberam, em quatro músicas que já foram tocadas aí no cast, né? Essa composição feita pelo nosso querido e bigodinho lindo aí, que é o Nobu Ematsu. A gente já falou bastante aí em outros podcasts aqui, principalmente quando o Hidan tava participando, ele falava bastante de músicas dele, né? Ele é músico autodidata. Músico autodidata, ele não é uma música. Músico, diz. É, na verdade, musicista. Musicista, olha que nome bonito. Ah, não, é que o Juninho é que lá no Beat Studio a galera fala todo profissionalmente, aquele que a gente fala todo zoado, né, Juninho? É, porque o zoado é disléxico, né? Então pra ele 2 mais 2 é igual amarelo. É. É, quando pedem crédito ou débito, ele fala assim. É, que igual a minha mãe diz. Igual a minha mãe disse, 1 é 2, 3 é 4, né? Tá, parar que isso aqui é coisa de New Game, né? Merda! A composição que ele fez pro Final Fantasy VII, né? É até engraçado lembrar, assim, que quando chegou o PlayStation com a mídia em CD, né? Ele te permitia já trazer músicas compostas, músicas feitas em formatos de áudio mesmo, na época, sei lá, WAV. Não sei qual era o formato padrão naquela época. Mas ele preferiu, ao invés de utilizar o que era padrão pro PlayStation 1, ele utilizou o chip mesmo do PlayStation pra criar música ali, como ele já usava nas antigas, né? Ele pegou, por exemplo, a música que eu escolhi, né? Que a One Wing Angel lá. Ninguém nunca falou dessa música. Você pode citar outras músicas. É, mas essa em especial, eu só quero falar dela por causa do chip que ele criou, aqueles tons assim que parecem cantos na música, né? Nessa que eu escolhi. Elas foram feitas, processadas pelo processador de áudio mesmo, né? Processadas pelo processador. Ah, cara, eu acreditava que era de verdade uma gravação de um coral, sabe? Eu não sabia que era o chip. O quê? Não é? Não é. E sempre deu a entender, né, cara? Sempre deu a entender. Porque até pela qualidade que era. É, ele consegue pegar aquele dispositivo e fazer toda aquela parte, né? Tipo, de uma composição de qualidade que ele sempre fez, né? Algumas Sim. outras músicas também usam esse mesmo recurso de emular a voz, tipo a que o Excel vai escolher depois. Esse recurso foi bem usado mesmo, aproveitando o lance do PSX. E é estranho, né? Tipo, sendo mesmo assim, tipo, músicas feitas pelo processador de áudio mesmo do PlayStation, saem músicas tão fantásticas. Por exemplo, em outros jogos vieram músicas em formato de áudio, né? Que foi totalmente diferente, né? Em questão assim de músicas, o Final Fantasy VII, ele tem músicas marcantes, mas no geral, né? Ele não chega a comparar com outros jogos da série, na minha opinião. Eu acho que ele é o que teve mais remake, acho que é o que teve mais músicas lembradas, assim, mais músicas épicas. É. São algumas músicas específicas, mas esse jogo tem música pra caralho. Eu entendi o que você quis dizer. Ele tem muitas músicas boas, só que o álbum inteiro dele não é tão formidável assim, não é tipo Final Fantasy VI, por exemplo. Mas o negócio que eu acho interessante do set é o seguinte, quem conhece a série Final Fantasy, gosta mais de outros jogos, que nem do 6 ou do sei lá, do 12, que tem música boa também. 4 também. Mas quem não conhece Final Fantasy, conhece muito mais as músicas do 7. É, exato. Mesmo porque as músicas do 7 são as mais tocadas em concertos de músicas de games. É alguma coisa assim, sempre toca, né? Sim. O Winged Angel, o tema da Ares, sempre toca essas músicas clássicas. É. Principalmente o tema da Ares. Não só por causa disso, também foi o jogo mais popular, então... Sim, também. Muitas pessoas não... Depois de jogar Final Fantasy VII, duvido muito que todas jogaram até o final, nem todas elas procuraram os outros mais antigos ou coisa do tipo, só procuraram os mais novos, que foi o meu caso por um bom tempo. Uhum. Mas assim, em questão assim de trilhas, assim, até o Juninho falou, eu posso escolher uma música aqui que o cara fez no violão, né? São músicas que tem rearranjos, reinterpretações fodas, assim, né? Uhum. Inclusive nos próximos jogos da franquia, né? Do Final Fantasy VII. Sim. Ah, isso é verdade. Tem versões orquestradas, assim, que são fantásticas, né? Até mesmo no Advent Children, que a gente vai falar mais pra frente aí, tem a música que eu escolhi, a versão dela lá, é muito foda, né? É melhor que o original, inclusive, na minha Sim, opinião. Tanto que tá na abertura desse cast, né? Ah, seu Deus. Mas, no geral, bom, excelente trabalho do querido Nobu Ematsu, né? Bom, então, só pra encerrar esse bloco aqui, pra gente encerrar o cast em si, né? Vamos falar a respeito das continuações, né? Digamos assim, continuações espirituais do jogo. Seja ela em jogos mesmo, como em animes e até mesmo em filmes, né? Até mesmo em livros. Olha só, eu não sabia disso. Qual o livro que você chegou a ouvir falar? É um que ele fala sobre o menino lá do Advent Children. É aquele que ele fala Denzel. Você lembra que o Cloud encontra o Denzel, na versão estendida, Denzel encontra o Cloud encontra o Denzel em algum lugar, não lembro disso. O Denzel encontra ele é um dos meninos do orfanato lá. É, exato. Então, no livro conta mais a história do Denzel, mais que naquela, no anime, sabe? É uma coisa do tipo, assim. Bom, então só lembrando aqui que o Advent Children foi lançado em 2005, né? E, na minha opinião, é uma das animações mais legais feitas a partir de jogos, né? Mais fiel, né, cara? É a animação que mais respeita, assim, o jogo, né? Não é aquela coisa bizarra que não tem nada a ver com o jogo. É interessante lembrar que ele respeita tanto em quesitos de história, de caráter de personagem, até em questões musicais, né? Que ele pega toda o escopo de música pra fazer rearranjos ali. Sim. Mesmo dentro do sem jogo, contar, né? Que eu Virou acho caso... ele necessário. Tipo, vocês jogaram ele o Final Fantasy jogo até o fim. E o final do Final Fantasy é muito droga, então... Ah, sim. Nossa, é viagem. Então, foi necessário fazer o Advent Children pra pegar uma linha de continuação. Que final. Nossa, não. É a reclamação que eu tenho. Mas não é só a continuação. Tanto os antecessores, né, os que fizeram do Final Fantasy 7, eles respeitam muito o Final Fantasy. Isso, é verdade. Tô dando Crisis Core como Before Crisis. Eles mantêm, né? Eles botam uns fiozinhos de cabelo no meio, mas não atrapalha a trança toda, né? Exatamente. Final Fantasy, né? Que nem a gente tá falando, que tem vários jogos que surgiram do Final Fantasy 7, mas não só isso, como os personagens do Final Fantasy 7 apareceram em vários outros jogos, que nem no Final Fantasy Tactics aparece o Cloud. Sim, Cloud. No Ergens, Kingdom Hearts. Maluco. Kingdom Hearts. Ah, mas Kingdom Hearts não vale, né? Ah, quem que vai falar mal de Kingdom Hearts aí? Não vou falar mal, eu amo o jogo, só que não vale, todo mundo Final Fantasy tá lá. Sim, tudo bem. Ah, mas vale lembrar. Né? Qual que é aquele jogo de luta livre lá que aparece o Sephiroth lá? É o Wargames. Nossa. Sephiroth, a Tifa e o Cloud. Olha só, que maravilha, hein? Bom, dando continuidade aqui, em 2006 foi lançado pra PlayStation 2, o... Dirge of Cerberus. Esse mesmo. Ele conta a história exclusiva do Vincent, né? Uma história, um jogo exclusivo pra ele. Não sei se ele chegou a ser tão popular igual os outros jogos. Não, ele não foi popular. Porque ele é ruim. E porque eu gosto dele, mas ele é ruim. Ele é desbalanceado demais. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa. E não tem o Cloud. E tem um personagem que foi pouco aprofundado e que só teve algumas minúcias lá. Mas enfim, o jogo é importante porque lá eles falam a origem do Sephiroth, que foi a Lucrécia e com o Rojo, essas coisas. Não gostei, não. Ele é cansativo, cara, porque ele é muito repetitivo. É, exatamente. Sim. Isso, cara, ele é repetitivo, você só atira. As habilidades não mudam muito a jogabilidade, assim, sabe? É meio que a mesma repetição. E tem uma coisa meio chata, é que, assim, eu acho que o Vincent é meio retardado, porque ele não consegue atirar várias balas de uma vez. Ele atira, ele tem que esperar um pouco e atirar outro. Você não pode dar vários tiros. Isso me deu raiva. Porque o gatilho é duro, né? Tiro. Uhum. Porra, mas daí se você pegar uma arma com um cano menor, você atira mais rápido, mas ainda assim não é tá, é tá. É, isso é. Tá? Aquilo, mas eu acho que foi importante, cara, pros jogos que iam vir depois. Ele teve até uma versão mobile, né, que foi Lost Episode. Teve ali, que só pra meio complementar, mas não teve nada tão importante. Veio um outro jogo aí na sequência, que eu acredito que foi um jogo aí que o Wesley deve ter jogado pra caralho, que é o Crisis Core. Pra caralho, até em japonês eu joguei. Ah, não, eu imagino assim, do Wesley, porque o fanático do Level Mais, né, a princípio. Eu joguei em japonês essa merda antes, né, também, então foi foda. É. Ele sim apresenta o melhor personagem da franquia Final Fantasy, da série Final Fantasy VII, que é o Zack. Ele pra mim é o melhor, assim. Sem contar que, tipo, é um jogo divertido pra PSP, ele é um bom motivacional, pra você querer comprar o portátil. Ele responde muitas coisas também. Principalmente do próprio Sephiroth, que a gente não interage tanto com ele. Ele também te faz chorar. Não só isso, o Crisis Core, a própria jogabilidade dele mais fluida e tal, cara, é muito, assim, chamativo e dinâmico. Então você termina interagindo com o jogo de uma maneira que você não conseguia antes com os outros Final Fantasy. Ah, ele foi responsável direto por outros jogos que vieram depois, tipo o Parasite Eve 3 e o Type Zero. Ele foi o carro-chefe. Esse Crisis Core foi lançado entre quais Final Fantasy da sequência, assim? Acho que depois do 12, viu? Depois do 12. Na sequência aqui, teve um outro jogo, que foi o Before Crisis, que foi lançado somente pra celular no Japão. Não sei se chegou a ter versões pro Ocidente, né? Eu não sei se teve. Se teve, eu acho que foi alguma coisa mais mobile. Digo, mobile não, traduzida. É, sim. E mais uma referência aqui, que é o Lost Order, que foi um anime, né? Que foi lançado em 2005. Um OVA, né? Como sempre. Um OVA, né? É a parte final do Crisis Core, né? Que é a parte ápice do jogo. Que é onde, quando o Cloud enfrenta o Sephiroth, quando o Zack morre, essas coisas. Não, não vai quando o Zack morre. Mentira. Quando o Sephiroth fica maluco e quando o Cloud luta com o Sephiroth se encontra com o G9, essas coisas do tipo. Que é o ponto alto do jogo, né? Pelo menos pra mim é o ponto alto de toda a história. Porque foi ali que a porra toda começou. E outra coisa, assim, que é, na verdade, por último aqui, não menos importante, que é o possível remake, né? Que a Square tá prometendo. Não sei se ela chegou a prometer, mas os fãs acreditam que sim. Ela não chegou a prometer, na realidade. Eles lançaram aquele demo tech pro PlayStation 3 e todo mundo ficou maluco com aquilo, achando que era um remake. É um remake do Final Fantasy VII. Até recentemente foi lançado uma versão que um fã fez, só que acho que na versão de PC, né? Que fez toda, tipo, em HD, assim, digamos. Digamos. Que uma versão ficou bem maneira, né? Assim, eu vou deixar o link aqui no post desse episódio, né? E acho que de resto, acho que não tem mais outra, alguma coisa mais importante pra lembrar que a série, entre aspas, deu continuidade. Ah, tem uma petição online pra fazer o remake de Final Fantasy VII, se alguém quiser assinar. É. Ah, recentemente os caras falaram que não tá nos planos, né? Enquanto eles estiverem ganhando dinheiro com os outros jogos, tá valendo. Enquanto acabar o sucesso, eles vão falar, beleza, agora é a hora do plano B, vamos lançar essa bosta agora. Eu ainda tenho esperança que lancem o Versus 13, mas enfim. Depois de fazerem isso, eles podem lançar o 7. Bom, então vamos finalizar aqui o nosso cast com a minha música e a música do Excel. Excel, por gentileza, faça as honras de pedir primeiramente sua música. Então, eu vou pedir primeiro a minha música, eu escolhi a música diretamente do CD3, do soundtrack. Dentre muitas músicas que eu queria escolher inclusive músicas do Crisis Core, que eu achei que tem uma trilha sonora fantástica. E você deixa pro futuro, assim, quando for um cast mais... É, vai ficar pra um cast futuro. Nesse eu escolhi a música Those Chosen Ones, né? É, pra quem manja, é o tema do Sephiroth algumas vezes e alguns clones do Sephiroth. Exatamente. É uma música, assim, que ela tem uma pegada muito bacana. Assim como todas as outras, assim, no geral do jogo, foi uma trilha sonora muito bem trabalhada, assim como todos os aspectos do jogo, né? Então, ela é muito show de bola e é isso aí que eu tenho que falar sobre ela. Então, pau na caixa. Pau na caixa. Minha música e a última música do cast, a música que com certeza é a música que não é menos esquecida, assim, que provavelmente o pessoal lembra com certeza, que é One Winged Angel, que é a música tema, digamos assim, do Sephiroth. Na minha opinião, eu não deveria ter escolhido ela, sim, a versão do Advent Children, mas isso aí já vai estar na abertura do cast, de novo, repetindo aqui. E é a música que acho que toca durante a batalha contra o Sephiroth, né? Não sei se vocês podem confirmar isso pra mim. Isso mesmo, é a última batalha. É a última batalha, né? E cara, puta que pariu, que música tesão pra caralho. O Nobematsu fez uma versão ali, cara, que essa música intimida pra caramba. Você fala assim, bom, essa música com certeza é de um vilão. Ela mostra bem o que é o Sephiroth, né, cara? Que ele não é um cara mal, ele tipo, é como ele fosse um cara mal, só que ele ouve música de bom gosto, sabe? Então, é aquela coisa meio orquestrada, meio diabólica, meio... É Sephiroth. É a música que dá o ápice pra trilha sonora mesmo, da soundtrack do jogo, né, em si, né? Então, vamos finalizando escutando aí o Warning Angel, a musiquinha do Sephiroth. Então, pau na mesa ou pau na caixa. Então, chegamos ao final de mais um Game Track aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação dos ilustres convidados aqui. Eric Santos, do Super Controle. Isso aí. Pô, valeu pelo convite. Vocês podem encontrar lá no Super Controle. O link deve estar no post, mas se não estiver... Não, vai estar. Com certeza. Olhem o link no post. Entrem lá, ouçam Overkill, ouçam o cast, ouçam tudo, leiam tudo e façam tudo. Não, Ivan, só me derrubem o site. Ah, não. Isso, por favor. Até mais. A presença do querido Juninho aí. E aí, galera? Então, vocês podem contar seu trabalho? Então, galera, obrigado pelo convite. Estou sempre convidado para Final Fantasy. Então, ei, você não tá sempre convidado para Final Fantasy, não, tá? Vai se achar. Não, tá, beleza. Então, eu espero que vocês gostem muito de mim, porque agora voltou a Freddy Krap e eu quero que todo mundo assista, porque tá legal. Tá legal pra caralho. E Beat Studio também, e tudo isso aí no violão de 2Beats e no Phoenix Down. Que lindo, que lindo. É, então eu vou aproveitar também a participação do pessoal da equipe aí, Javan e Wesley Pires. Obrigado, seus lindos. É nóis, eu sei. Pô. É nóis, muito obrigado. É bom sempre falar a minha opinião sobre o Final Fantasy VII, que não é o meu favorito, mas enfim, eu gosto de conversar sobre. É isso aí, valeu. É bom sempre lembrar e falar de musiquinhas de jogo que a gente gosta, né? E Excel, meu querido, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo. Estamos sempre aqui, né, aturando esses convidados que estão ficando cada vez mais abusados. A gente vai começar a fazer cast sozinho e você, né? É. Tá ficando difícil. E Excel, por favor, diga pra galera aí qual que é o nosso e-mail. O nosso e-mail é excelrock. É, galera, o nosso e-mail é gametrack@levelmais.com. Olha só que lindo, né? Que lindo, que gato, que bonito. Então siga a gente no Twitter, deixe suas opiniões a respeito desse fantástico jogo, fale sobre suas experiências, né? E diga pra nós quais são as músicas que vocês gostam desse excelente joguinho, desse trabalho excelente do Nobematsu, né? E se você, assim como nós, prefere Zelda, comente. Ah, polêmica, né? E se você, assim como Tetsuya Nomura, gosta de espadas grandes, também comente. Então, galera, finalizamos por aqui. Até a próxima edição do Game Track e um beijo no coração de todos vocês. Falou. Até o próximo vídeo.